Peito contra o meu. assustava. Os pensamentos começaram a correr. Os pensamentos a correr. Mas de repente eu já estava sem saber. Sem saber se tudo aquilo em que eu sempre acreditara. No meio de toda esta loucura me enganou. E acabar por ser mais uma mentira. Foi como ouvir alguém dizer. Thank you.

no fim não ouvi palmas. Esta merda é minha vida, não faço rap pelas calmas. Tenho escola, sei a história, não caí de paraquedas. Baixa a tola que ainda agora chegaste e já estás com merdas. Sou do tempo em que o beat era lento e o flow era feito. Gravava clipes em cassete, bass, tudo, lava rap. Bomber jack, cruz, feita, segundo piso em grande. Hacking na SMOP, mob, zip e o dengue. Comics à quinta era bomba. Fugia de casa, sujeito a levar na tromba. Sem sombra de dúvida, essa pita tinha a mania. No continente, camava 20 latas no só dia a dia. Milhões de tags espalhadas pela cidade. Geni PZT, os que tinham em mais quantidade. LCR mais completo, bando no comando Nando. Amavam esta merda e não era só de vez em quando. Missão a grandes lemos, até vinha cheira de fora. E o puto saltar à sala, bofe até ficava em hora. Não vou dizer que tenho skill e flow, é dica fraca. Quem saca coisa tem cada faixa. Chego uma da fraca. Fico fodida se no fim não ouvi palmas. Esta merda é minha vida, não faço rap nas calmas. Não vou dizer que sou real e anda igual, tu sabes. Mas é que vingará por mais que crias entraves. Fico fodida se no fim não ouvi palmas. Esta merda é minha vida, não faço rap nas calmas. Será a representar na ponta amarela. Bife cai de 3 metros, sem qualquer mazela. Normal, pessoal da pintura, curti a aventura. Sorte que a bófia não corria um caralho nessa altura. Meia cavar de clube que era rock. Sul, centro e norte reunidos num spot. Nada de novelas, só elas e superbock. Ninguém fazia boicote, ressacávamos hip hop. Gato jogueco, sessão de rimas, categoria. Mike Sony, amplificador, o que a gente curtia. Do segundo trazia beats e inspiração. O mundo estendia a mão à próxima geração. Não, não faço sala porque já sou da casa. Nem quando andar de bengala vou dar o gás. M7, MC, Zizig e muito prazer. Eu quero ver, respeito porque eu fiz por merecer. Não vou dizer que tenho skill e flow, é dica fraca. Quem saca coisa tem cada faixa do mar da fraca. Fico fodida se no fim não ouvi palmas. Esta merda é minha vida, não faço rap nas calmas. Não vou dizer que sou real e ando igual, tu sabes. Mas é que vingará por mais que crias e traves. Fico fodida se no fim não ouvi palmas. Esta merda é minha vida, não faço rap nas calmas.

canal2.radioantenaweb.info, o site da nossa estação. Pokémon.

Se tu soubesses bem como é que eu fico quando vou ao bailarico e te miro a dançar ao lei à marcial. Já tentei dançar assim também, ai esse ritmo cada passo com sentido, e eu nem gosto de marchar ao lei, mas quem me viu? Ai rapaz, mas eu queria uma valsa a três passos, dar-te a mão e ver a vida agarrada a teus braços, ai. Fui-me pôr sentada mesmo à frente, e ali esperei, a tantos eu neguei o prazer da minha dança, ai, que era só tua. Mas o bar também chamou por ti, no entretanto, e a banda ia tocando, e quando tudo lá voltaste, oh, ai, a valsa acabou. Ai rapaz, mas eu queria ir na roda, ser teu par, dar-te a mão, ir na folia, e não mais eu te largar, oh, ai. Foi então que a roda se fez ao largo, larga, tanta gente, muita farra, e nós ali na multidão, oh, ai, com outro par. Fui passando par a par, nem sei quantos ao certo, e tu cada vez mais perto, e quando só faltava um, oh, ai, veio o leilão. Ai rapaz, o que eu queria era um baile bem mandado que nos guiasse à sacristia e voltássemos casados, ai. E do palco surgiu uma voz e a concertina. Volta para ele, vira para aí, e quem não vira perde a roda. Oh ai, e eu virei. Mas a voz puxada à concertina mais pedia, solarava melodias, mas trocavam-se no chão, oh ai, e assim foi. Ai rapaz, e foi o baile, sem alma nem coração, mal cantado e mal mandado, que me atirou ao chão, oh ai. E foste tu a dar-me a... Ao lado do corpo, a carta com o último artigo a sair no jornal de domingo, no correio dos leitores, dizia assim: sou jovem, honesto estudante, trabalho, sou pago, eu pago os impostos, as letras, os juros, a casa, dos móveis, dos livros na estante, dos discos, dos filmes que hei de fazer. Eu vou ao cinema, eu leio poemas, gosto de ler. Eu voto, eu escolho, eu olho nos olhos dos casos, dos factos, das coisas concretas. Eu não tomo drogas, não sou alcoólico. Várias revistas

fire.